Cheiro 18, página 108. A prima já tem a explicação na ponta da língua. Não podia deixá-lo, Katniss, não outra vez. Devias tê-lo visto andar pelo quarto e a miar. Tinha voltado para nos proteger. Está bem, está bem. Respiro fundo para me acalmar. Recuo um passo e levanto o ranúnculo pelo cachaço. Devia ter-te afogado quando tive a oportunidade. Ele baixa as orelhas e levanta a pata. Resmungo-lhe antes de ele poder fazer o mesmo, o que parece chateá-lo um pouco, pois ele considera os resmungos a sua forma pessoal e exclusiva de mostrar desprezo. Como represália, solta um mio de gatinho indefeso, que traz imediatamente a minha irmã em sua defesa. Oh, Katniss, não o provoques, suplica ela, envolvendo-o nos braços. Ele já está tão magoado. A ideia de que possa ter ferido os minúsculos sentimentos felinos do bruto convida apenas a mais provocações. Mas a prima parece genuinamente preocupada com ele. Então, imagino o pelo do ranúnculo como forro de um par de luvas, imagem que me tem ajudado a lidar com ele ao longo dos anos. Está bem, desculpa. Estamos por baixo do grande E na parede. É melhor ires instalá-lo antes que ele se passe. A prima apressa-se em direção ao nosso espaço e eu dou por mim cara a cara com o Gale. Ele está a segurar a caixa de material médico da nossa cozinha no 12, local da nossa última conversa, do nosso último beijo, desentendimento, seja o que for. Traz também ao ombro o meu saco de caça. Se o Pita tiver razão, estas coisas não tinham a mínima hipótese, avenda o Gale. O Pita, sangue como gotas de chuva na janela, como lama molhada nas botas. Obrigada por tudo. Pego nas nossas coisas. Que estavas a fazer lá em cima, nos nossos aposentos? Só a ver, respondeu. Nós estamos no 47, se precisares de mim. Quase toda a gente se retirou para o seu espaço quando as portas se fecharam, por isso tenho de me dirigir para a minha nova casa com pelo menos 500 pessoas a observar-me. Tento parecer extraordinariamente calma para compensar a minha corrida frenética através da multidão, como se isso convencesse alguém. Lá se foi o bom exemplo. Ah, que importa? Afinal, todos acham que sou doida. Um homem que julgo ter deitado ao chão, olha-me nos olhos e esfrega o cotovelo ressentido. Quase lhe arreganho os dentes. A prima instalou o ranúnculo no beliche de baixo, envolto num cobertor, apenas com o focinho à espreita. É assim que ele gosta de estar quando há trovoada, a única coisa que o assusta verdadeiramente. A minha mãe guarda a sua caixa com cuidado no cubo. Agacho-me, encostada à parede, para ver o que o Gale conseguiu trazer no meu saco de caça. O livro das plantas, o casaco de caça, a fotografia do casamento dos meus pais e o conteúdo pessoal da minha gaveta. O meu alfinete do mimogaio está agora com o fato do Sina, mas tenho ainda o medalhão de ouro e o paraquedas prateado com a bica e a pérola do Pita. Prendo a pérola a uma ponta do paraquedas e escondo-a no fundo do saco, como se fosse a vida do Pita e ninguém a pudesse roubar enquanto eu a guardasse. O ruído distante das sirenes cessa abruptamente e a voz da Coyne surge no sistema de áudio do distrito, agradecendo a todos a evacuação exemplar dos níveis superiores. Ela realça o facto de isto não ser uma simulação, uma vez que Pita Mularc, o vencedor do Distrito 12, se referiu na televisão a um possível ataque ao 13 esta noite. É nesse momento que cai a primeira bomba. Há uma primeira sensação de impacto, seguida de uma explosão que ressoa nas minhas partes mais recônditas, no forro dos intestinos, na medula dos ossos, nas raízes dos dentes. Vamos todos morrer, penso. Volto os olhos para cima, esperando ver fendas gigantes riscar o teto, bocados enormes de pedra cair sobre nós. Mas o abrigo estremece apenas um pouco. As luzes apagam-se e experimento a desorientação da escuridão total. Ruídos humanos, sem palavras, gritos espontâneos, arquejos entrecortados, choros de bebés, uma pequena risada insana e musical, flutuam no ar carregado. Depois surge o zumbido de um gerador e a habitual luz forte do 13 é substituída por um brilho fraco e vacilante. Este é mais parecido com o que costumávamos ter nas nossas casas no 12, quando as velas e os fogos ardiam lentamente nas noites de inverno. Procuro a primo na penumbra, prendo-lhe a perna com a mão e arrasto-me para junto dela. A sua voz, tranquila e firme, sossega o ranúnculo. Pronto, bebê, está tudo bem. Aqui embaixo estamos bem. A minha mãe abraça-nos. Cedo à tentação de ser criança de novo. E por um momento deito a cabeça no ombro dela. Isto foi muito diferente das bombas no 8, comento. Provavelmente foi um míssil contra abrigos, diz a prima, mantendo a voz tranquila por causa do gato. Falaram-nos deles no curso para os novos cidadãos. Foram feitos para penetrar profundamente no solo antes de explodirem, porque já não adianta bombardear o 13 à superfície. Nuclear? Pergunto, sentindo um arrepio a atravessar-me o corpo. Não necessariamente, responde a prima. Alguns contêm vários explosivos, mas pode ter sido qualquer um, suponho. Naquela escuridão, é difícil ver as pesadas portas de metal ao fundo do abrigo. Seriam capazes de oferecer alguma proteção contra um ataque nuclear? E mesmo que fossem 100% eficazes a isolar-nos da radiação, o que é pouco provável, conseguiríamos alguma vez sair deste lugar? A ideia de passar o que resta da minha vida neste cofre de pedra aterroriza-me. Apetece-me correr desenfreadamente para a porta e exigir que me deixem sair para o que quer que exista lá em cima. Seria inútil. Nunca me deixariam sair e podia gerar o pânico. Estamos a uma profundidade tão grande que tenho a certeza de que não corremos perigo, afirma a minha mãe com um ar triste. Estará a pensar na morte do meu pai nas minas? Mas foi por pouco. Ainda bem que o Pita teve condições para nos avisar. Condições. O termo genérico, que de alguma forma inclui tudo o que ele precisava para fazer soar o alarme. O conhecimento, a oportunidade, a coragem. E outra coisa que não consigo precisar. O Pita parecia estar a travar uma espécie de batalha na sua mente, esforçando-se por transmitir a mensagem. Porquê? A facilidade com que manipula as palavras é o seu maior talento. Seria a sua dificuldade resultado da tortura? Ou algo mais, como a loucura? A voz da Cohen, talvez um pouco mais contrita, preenche o abrigo. O volume de som oscila com o tremeluzir das luzes. Manifestamente, a informação fornecida por Pita Mularck era válida e por isso estamos-lhe muito gratos. Os sensores indicam que o primeiro míssil não era nuclear, mas muito potente. Prevemos o lançamento de mais mísseis. Durante o ataque, os cidadãos deverão permanecer nos espaços que lhes foram atribuídos, até a indicação em contrário. Um soldado avisa à minha mãe de que precisam dela no posto de primeiros socorros. Ela mostra alguma relutância em deixar-nos, apesar de só ter de se deslocar uns 30 metros. Ficamos bem, a sério, garanto-lhe. Acha que alguém conseguiria passar por ele? Aponto para o ranúnculo, que me lança uma rosnadela tão desanimada que temos todos de nos rir um pouco. Até eu sinto pena dele. Depois da minha mãe partir, sugiro. Por que não te deitas com ele, primo? Sei que é tolice, mas tenho medo de que o beliche desabe sobre nós durante o ataque, confessa ela. Se os beliches desabarem, o abrigo inteiro já terá cedido, enterrando-nos todos. Mas decido que este tipo de raciocínio não será muito útil. Então, esvazio o cubo dos arrumos e faço uma cama lá dentro para o ranúnculo. Depois estendo um colchão ao lado para eu e a minha irmã nos deitarmos. Recebemos autorização para, em pequenos grupos, utilizarmos a casa de banho e irmos lavar os dentes. Os duches, porém, foram cancelados para hoje. Enrosco-me com a prime no colchão, dobrando os cobertores, porque a caverna emite um frio úmido. O ranúnculo, infeliz, apesar da atenção constante da prime, aconchega-se no cubo e lança-me o seu bafo de gato à cara. Apesar das condições desagradáveis, fico feliz por ter algum tempo com a minha irmã. As minhas preocupações, desde que aqui cheguei, não, desde os primeiros jogos, na verdade, deixaram-me pouco tempo para ela. Não tenho estado a acompanhá-la como devia, como costumava. Afinal, foi o Gail que verificou o nosso compartimento, não eu. Tenho de compensar isso. Percebo que nem sequer me dei ao trabalho de lhe perguntar como estava a lidar com o choque de vir para aqui. Então, estás a gostar do 13, primo? Pergunto. Neste preciso momento, retruca ela. Rimo-nos as duas. Às vezes sinto muito a falta de casa, mas depois lembro-me de que já não há nada de que sentir a falta. Sinto-me mais segura aqui. Não temos de nos preocupar contigo. Quero dizer, não da mesma maneira. Ela faz uma pausa e depois um sorriso tímido cruza-lhe os lábios. Acho que me vão treinar para ser médica. É a primeira vez que ouço falar disso. Bem, claro que vão. Seriam burros se não o fizessem. Têm andado a observar-me quando ajudo no hospital. Já estou a frequentar os cursos para paramédicos. São para principiantes. Já sei muitas coisas que aprendi com a mãe. Mas ainda tenho muito para aprender, continua ela. Isso é ótimo, exclamo. Prime, médica? Ela nem sequer podia sonhar com isso no 12. Uma faísca pequena e discreta, como o riscar de um fósforo, ilumina a escuridão dentro de mim. Esse é o tipo de futuro que uma rebelião poderia trazer. E tu, Katniss, como estás a aguentar-te? Com a ponta do dedo, em gestos rápidos e delicados, ela acaricia o espaço entre os olhos do ranúnculo. E não digas que estás bem. É verdade, estou tudo menos bem. Por isso aceito falar-lhe do Pita, da visível deterioração do estado dele e de como acho que eles devem estar a matá-lo neste preciso momento. O ranúnculo tem de contar apenas consigo mesmo durante algum tempo, porque agora a prima volta toda a sua atenção para mim, puxando-me para mais perto dela, penteando-me o cabelo para trás das orelhas com os dedos. Depois parto de falar porque, na verdade, não há mais nada para dizer e porque sinto uma dor aguda no lugar do coração. Talvez até esteja a ter um ataque de coração, mas não me parece que valha a pena referir isso. Katniss, não acredito que o Presidente Snow vá matar o Pita, afirma a prima. Claro que ela diria isso. É o que acha que me acalmará. Mas as palavras seguintes surpreendem-me. Se o matar, não terá mais ninguém que tu ames. Não terá qualquer maneira de te atingir. Subitamente lembro-me de outra rapariga. Alguém que presenciou todo o mal que o Capitólio tinha para oferecer. A Joanna Mason, atributo do Distrito 7. Na última arena. Eu tentava impedi-la de entrar na selva, onde os pau-regaios imitavam as vozes de entes queridos, sendo torturados. Mas ela afastou-me, dizendo: eles não me atingem. Não sou como vocês. Já não resta ninguém que eu ame. Então sei que a prima tem razão. que o Snow não pode desperdiçar a vida do Pita, sobretudo agora que o Mimogaio está a causar tantos estragos. Ele já matou o Sina, destruiu a minha terra, a minha família, o Gale e até mesmo o Haymitch estão fora do seu alcance. O Pita é o único que lhe resta. Que achas então que lhe irão fazer? Pergunto. A Prime parece ter uns 1000 anos quando fala. O que for preciso para te quebrar?